As portas se abriram e os anjos desceram do céu. Com erva e louvores vieram pra me levantar. Viu o guerreiro, pegou o guerreiro, curou suas feridas. Colocou o guerreiro de pé pronto para lutar. Muitos pensaram que o guerreiro estava morto, caído, derrotado no fundo de um poço, mas guerreiro que é guerreiro não entra em desespero. Sua esperança está num Deus verdadeiro, cheio de coragem, não recua em combate. Te reveste com armadura, está pronto para a luta. Guia o teu caminho, te defende do ataque. Se tem alguém caído, ele vem, faz o resgate. As portas se abriram e os anjos desceram do céu. Com água no guerreiro, eu conheci sua história, cheia de trajetos, lutas, vitórias e glórias. Só quem tá na luta pra dizer como é que é, se firmar na caminhada pra se manter de pé. Mas o príncipe dos exércitos não rejeita sofredor, com uma espada de dois gumes ele faz um gladiador. Na arena do fracasso eu serei um vencedor, pois sou um guerreiro nato, militante do Senhor. Desistir jamais, se entregar jamais, erguerei minha espada contra Satanás. Vou levando sério o evangelho, retirando a dor, colocando amor. Essa é a missão que um guerreiro traz, erguendo com justiça o estandarte da paz. Pois sou filho de um Deus vivo, que morreu na cruz, perdoando meus pecados, me transformando em luz. Pois no terceiro dia, ele ressuscitou, ele já venceu a morte e um guerreiro ele deixou. As portas se abriram e os anjos desceram do céu. E por isso estou aqui, seguindo minha jornada. Sou chamado de guerreiro, filho de um Deus justo e verdadeiro. Na minha trajetória não existe desistência, segure em suas mãos, não há resistência. Prossigo na jornada, seguro de onde estou, dou a quem doer, o guerreiro voltou. As portas se abriram e os anjos desceram do céu.